No Dollars você encontra tudo que gosta. Vamos falar de Samurai X. Bakuman. Vamos falar de Alice dos Pais das Maravilhas. Gavan igual Kaido. Sakamichi no Apollo. Tema hoje é Kung Po. Priyano Himita Hana no Manae Obukashi wa Madara Shirenai. E nós destruímos Suzumi Haruhi. Não tem como gostar. É uma bosta. Cara, é quem gosta de Suzumi Haruhi? Vamos resumir em duas palavras. Vai. Uma bosta. E eu quero saber como ele caga. Não, tipo, ele vê um cara morrendo, ah, legal, ele morreu. Meu Deus, ele tem uma cabeça. Só que é a cabeça da melhor amiga, pô. Foda-se. Aí depois que todo mundo vai embora, ele vai... Meu Deus, ele se matou. Mas Lucifer, você me odeia tanto assim. Não, eu tô te matando de sacanagem, sua puta. Está começando mais um DollarCast. No episódio de hoje nós vamos comemorar 2 anos de podcast. Sim, hoje o DollarCast está completando 2 anos e eu gravei separadamente com cada membro perguntando qual obra mudou a sua vida. Então nesse episódio você vai ver o depoimento meu, Caco Ramone, do Paulo, do Luigi, da Yuki, da Sara, do Axel, do Kenjiro, da Katian, do Feio Kun, do Abraão, do Rafa, do João e do Alex, respondendo qual obra mudou a sua vida e por quê. Então é isso aí, pessoal, vamos pros e-mails. Chegou o correio! Entre aspas, comentários do Dollar, que os aspas vai pra mim também. E por que a gente tá fazendo isso? Porque hoje é o nosso aniversário! Parabéns para nós! Parabéns! Muita felicidade! Está, velho, continua. E os royalties, por isso a gente não ganha. No Paulo, muita pica. Ai, a gente está fazendo. Não, nada não, olha as conversas erradas de vocês. É pica, pica. É isso aí, pessoas. Estamos no DollarCast número não sei quanto, comemorando nosso aniversário. 32. Obrigado. Sim, dia 11 de dezembro de 2011 saiu o primeiro DollarCast. Apenas comigo e com o Paulo falávamos de mangás e a gente não sabia como fazer isso. Por isso que virou essa coisa toda, né? Só se não sabe o que vai fazer ainda. O engraçado foi que na primeira gravação eu e o Caco ficamos assim, mano, o que a gente vai falar? Daí a gente pensou que tipo, a gente tinha um anime em comum que era Keion, a gente falou, ah, porra, vamos falar de Keion. E ficou nessa de Keion, porque tinha o Otona também na época que queria participar. E ficou nessa enrolação. E a gente, mano, na boa, se a gente for ficar esperando, a gente não vai gravar, vamos fazer um de mangá. E começamos a falar mal das editoras. E onde estamos hoje? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, não ganhamos nada. Olha onde estamos hoje. Porra, de lugar nenhum, cara. Mas comparado 2 anos atrás, nós ainda temos alguma coisa, pelo menos. Temos uma equipe com grandes e valorosos amigos. Que gay. Ou será que não? Agradecer a todo mundo durante esses 2 anos. Quero agradecer a todos os ouvintes que comentam e que escutam. Então, Peda Silva, Kakashi e... Sei lá, o Extremo. Extremo. O Ian Lucas, um tempo atrás. É, o Felipe Nascimento, que não aparece mais. Marigold, né, na verdade. Exato. A Fofoca, que também não aparece mais. É, o Diego Machado, não aparece mais. Todo mundo subiu, Diego, parece que... Diego, seu Diego, é verdade. Um abraço pra vocês, cara, vocês são fodas. Quer dizer, vocês não são tão fodas assim, porque vocês não comentam, né? Mas vocês são fodas. A gente, nosso último cast de aniversário... O cast de aniversário passado foi o... 37. Totoro. Já foram 44 depois desses e eu quero agradecer quem participou desses 44. Né? Vamos lá, cadê então, a listinha? Eu quero mandar um grande abraço para Yuki, pro Kenjiro, pro Chewbacca, pra Katian, para o Luigi. Obrigado, cara. Pro Policari. Valeu! Pro Kenjiro, já falou Kenjiro, foda-se, Kenjiro. Já. Pro João, pro Azrael, Rafa, pro Azrael, Fábio Sakuga. Sara, Fábio Sakuda, Abraão, Kay, Andrew do Porrada Cash, Cabeça, Mugi, Senji, Então, galera, as meninas, cara, do Ekibi 48 Friends, que participaram daquele cast sobre a menininha do Ekibi. Cara, é uma impressão. É impressão, meu Angel chamou quase todo o Projeto X pra gravar com a gente. Quase todo o Projeto X. Não, falta bastante ainda. Falta bastante ainda. Próximo Rods, a gente tá riscando assim, né? A gente escreveu na parede e a gente risca quem a gente chama. Próximo Rods. Deixa eu olhar a parede de novo. A parede da falinha. O que a gente gravou, a gente joga na boca do sapo. É. Mentira, galera. Cuidado, Rods. Galera, abração mega especial pra todos vocês que participaram do Dollarcast. Eu esqueci de alguém, foi mal, desculpa. É muita gente. Mas acho que eu não esqueci de ninguém. Ah. Espero que não. Se eu esqueci, desculpa, cara. Ah. Lembrei. Não, acho que eu. Lembrei. Lembrei um. Gente, né? Eu lembrei um que a gente esqueceu e ele vai ficar putaço porque vai ficar como último. Ah, o seu amigo lá. Participando do cast de protesto. Não. Verdade, tem o Evilazio, mas não é ele. Eu acho que eu sei quem é. Uau. É o estagiário. E o estagiário, quem? Gente? O nosso estagiário. Tem o Feio Kun! Esquecemos do Alex e do Feio Kun. Olha só. Não, nossos estagiários. Feio Kun fez o nosso site, a gente não pode esquecer do Feio Kun. É isso aí. Feio Kun. O Alex, né, cara? O Hobbit, nosso Hobbit favorito. Então pronto, agora é oficial, não esqueci de ninguém. Eu acho que não. Eu esqueceu também? Esqueci, desculpa, cara. Se eu esqueci é porque você não é importante. Esqueceu do Paulo. É o que eu tô dizendo. Não, de mim ele não esqueceu. Eu tava morrendo. É isso aí, cara. Eu quero mandar também um mega abraço pra todos os nossos parceiros que seguiram com a gente no longo desses 2 anos. Então, um abraço pro pessoal do Projeto X Podcast. Um abraço pro pessoal da Level 01. Fernando, por favor, lance podcast. Crive irmã na cara. Você tá devendo aparecendo um dólar cash, como eu falei. Pro André do Porrada Cash. Pro pessoal do Top 10 Animes, pessoal do Conexão Animax, pessoal do Animaster Mangás, pro pessoal da Heaven Can Sub, Estação Geek, o YouTubers, Amanga Brasil, o Anime Coach, pro Super Hero Tyson, pro Otakizos, Otacrazy, Rádio Animix, toda essa galera aí, valeu mesmo, pessoal. E é isso, velho. Vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Não, só isso. É nós, é dinheiro de Jesus, né? E as árvores somos nós. Eu acho que a única coisa que eu tenho que falar é que estamos aí há 2 anos, que venham mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 1000 anos aí, eu até... Eu quero ganhar dinheiro logo com essa porra e desistir disso. Então, vamos ganhar dinheiro futuramente aí com isso? Ou não? Depende. Não. Acho que dá, viu? Mas, e ser feliz. E ser feliz. Eu acho que eu tenho que agradecer tanto nossos membros atuais aí, quanto as participações especiais, que valeram muito. A gente pode ganhar dinheiro... pedindo pra pessoa ouvir a gente, né? Tipo, entendeu? VIP! Pediu VIP! Abraço pro pessoal da FS que tá escutando a gente apunetar vocês há 2 anos, galera. É zoeira. Abraço. É legal, só pode. Ó, cara, galera, assim, ó, abraço pro pessoal da FS, abraço pro pessoal do United, pessoal das editoras que a gente zoa. Cara, isso é uma grande brincadeira, velho. Não vamos começar. Agora vamos dar nome aos bois. Abraço pro Cassius, abraço pro Del Greco, abraço pro Junior Fonseca, pra Kodama, abraço pra essa galera toda que a gente trola aí há 2 anos e. É. Faz o mundo. Principalmente pro Del Greco. Del Greco é. A orelha dele tá queimando agora. A orelha dele queima todo domingo. A zoeira não tem fim, cara, aqui no dólar, com essa parte das editoras. Um abraço pro Cássio, que é o cara super legal, sempre tá falando com a gente. Sempre tá falando com a gente, sempre tem uma patada pronta em alguns momentos de perguntas cretinas. Principalmente com o cara que fica as patadas. Eu só tomei uma. O Policari coleciona, eu tomei não, uma. Não, na realidade eu tomei uma também, eu só tomei uma, realmente, só tomei uma que foi do Jojo. Quando eu falei pra ele negociar de Jojo separado, que ele olhou minha cara e falou, vai lá você e fala com ele. Se ele... Ó, a minha nem foi patada, já vamos a começar minha... logo. Já vamos começar com essa história. A minha não foi patada. Foi só um cruzado, né? A minha foi um esclarecimento. Então, pessoal, é isso aí. Abraço pra todo mundo. Sejam mega felizes nesse final de ano. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Essa porra a gente dá volta, cara. Ainda tem que ir esse ano. Infelizmente, ainda tem que ir esse ano. Tem mais um ainda, né? Tem mais um monte ainda. Então, isso aí. Não. O último dano não é o que a gente vai gravar. Não, porra. Tem 15. Tem 23 e tem 29. Ah, que bosta. Tem 3 ainda esse ano. Então assim, Feliz Natal pra todo mundo, tchau. E postem e comentem aí qual é a obra que mudou a vida de vocês, que eu quero saber, porque aí eu não falo dela. Assim, então, tchau. Mas depois reclama que ninguém comenta. Não sabe por quê, né? Just be here. Começando com o Kenjiro. Por quê? Porque eu fiz um sorteio e o Kenjiro foi o primeiro nome que apareceu no sorteio, então ele é o primeiro que aparece no podcast. Sou foda. Pernambucano. Beleza, vamos lá. Tu foi um dos primeiros que entrou aqui no Dollars. Uhum. E esse ano passou um ano meio sumido. É. Mas 2014 vai estar com tudo, certo? Verdade. Então bora lá, Nordestino. Qual obra mudou a sua vida? Clannad. Oyaji, neru nara yoko ni natta hoga ii. Na, tousan. これはこれはまた智也君に迷惑をかけてしまったかな 俺の母親は俺が小さい頃に交通事故で死んだそのせいなのか親父はアルコールと賭け事に溺れろくに仕事もしなくなった Clannad? Aham. Uhum. Por que Clannad? Foi mais pelo fato da segunda temporada. Porque, principalmente no drama do protagonista, ele mostra que nem todos os problemas não tem uma resposta. Mostra que, às vezes, nem tudo que é ruim não tem um motivo. E faz você olhar a vida com uma perspectiva diferente. Eu gostei bastante e mudou muito o modo de eu ver as coisas. Caraca, essa foi uma surpresa. O quê? A primeira já foi uma surpresa pra mim, Clannad. Eu esperava qualquer coisa de você, cara. Eu pensei em Mononoke Hime, eu pensei em Clube da Luta pra você. Caraca, Clannad, parabéns. Uhum. Essa foi uma surpresa. E eu pensava que o Alex ia me surpreender. Parabéns, Clannad. Clannad, ele é um anime, né, pra quem não conhece. Uhum. Ele conta mais ou menos a história de quem? Na verdade, Clannad conta a história de vários personagens. A cada 3 episódios vai contar o drama de uns personagens que estão interligados. E vai meio que contar como aconteceu aquilo com ele e como vai resolver. Eles envolvem bastante dramas que acontecem no dia a dia com os jovens. Questão de drogas, de problemas com família, problemas de saúde, amizade, essas coisas. Uhum. É isso aí. Valeu, Nordestino. Valeu. É nóis. O Rafa. Rafa, você entrou esse ano, né, cara? Você foi um dos últimos. Você foi o último que entrou. Foi, mano. Tipo, sei lá. Foi, tipo, muito rápido. Foi, tipo, um fim de semana. Então, o Rafa, ele era um 29 e resolveu entrar. Como é que você descobriu o Dollars, cara? Eu nunca te perguntei isso. Cara, é o seguinte. Eu descobri o Dollars a partir de uma garota. Que olha era, aliás, eu não tenho nem mais contato com ela. Olha aí, tem uns garotos que escutam a gente, isso é bom. Tipo, ela era linda e ela falou, ela tava... Tem uns garotos bonitos que escutam a gente melhor ainda. Então, aí ela tava ouvindo um podcast no AFS e tipo, eu falei, era meu underground essa bosta. Eu falei, porra, se é assim... Aí eu comecei a ouvir, cara, eu acho que foi nos 60 que eu comecei a ouvir, cara. Foi tipo uns 6, 7 podcasts antes. Não, cara, não foi nos 60, cara. Você começou nos 64, porra. Ah, então foi bem antes. Então vai lá. Até porque demorou bastante. Foi verdade, demorou bastante pra você ser. Rafa, qual obra mudou a sua vida? Jornada ao Oeste. No topo de uma montanha, havia um ovo de pedra. Esse ovo deu origem ao macaco. Ele era muito astuto e foi coroado rei pelos seus semelhantes. Certo dia, o rei decidiu que queria se tornar um imortal e foi até a civilização em busca de ensinamentos. Lá, ele aprendeu várias artes místicas, mas, ao se gabar perante os demais discípulos, foi expulso e voltou para seu antigo lar. O macaco retornou e encontrou um demônio que assolava sua antiga casa. O derrotou e ficou com seu sábio. Mas com o tempo, resolveu que deveria procurar uma arma mais digna de sua posse, e foi para o fundo do mar, onde tomou as vestimentas e o bastão de ferro do Rei Dragão, despertando assim a fúria do Imperador de Jade, que enviou seu exército. Olha aí, por quê? Foi um dos primeiros livros que eu li e foi que a minha tia me deu, tá ligado? Uhum. Aí eu deixei ele guardado aqui em casa e eu demorei muito tempo pra começar a ler ele. E também, cara, eu não sei explicar como, mas o livro tem uma imersão tão grande, cara, mas tão grande que chega a ser ridículo. Eu pensava a seguinte coisa: o livro que o Fecum falou é bom, mas esse livro aqui é ridículo de foda, tá ligado? E o Jornal do Oeste, ele é um livro chinês, né? Ele é um conto chinês, é um pouquinho... Ele foi inventado, tipo, uns 2 séculos depois da morte de Buda, tá ligado? 1592 foi a impressão dele, segundo a Wikipédia. Então... O seguinte, é porque depois do fim do livro, ainda tem vários outros contos, entendeu? Uhum. Rola, é tipo, como que eu vou te falar? Você leu todo Harry Potter. Sim. Você meio que cria um laço, não cria? Sim. A mesma coisa com o Jornal da Oeste. Uhum. Tem vários outros autores chineses e japoneses que fizeram, tipo, remakes ou continuaram a história. Até porque você vê partes do Jornal da Oeste em todos os lugares. LOL, animes... Cara, de tudo que você vê. Uhum. Não, mas é, tipo, ridículo de foda. E eu tava muito procurando... Tava querendo sair da ressaca cultural, que nem... Eu entro, tipo, eu leio 3 livros por ano. Só isso. Uhum. Eu criei. Eu tenho aqui no meu quarto um pôster gigante do Sun Kong, cara. Na moral. Pra mim é o mais foda. Sim, Rafa, valeu, cara. Agora com o Azrael. A Zelda entrou esse ano na equipe do Dollars, veio como convidado e ficou. Chegou roubando comida da geladeira. Azel, qual obra mudou a sua vida? Qual obra mudou a minha vida, cara? Tem 2 obras que mudaram a minha vida, pra falar a verdade. Tem um filme, é uma trilogia no caso, mas em especial o primeiro, que é Matrix. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. É, eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente... Quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. E é simplesmente a obra mais, uma das obras mais importantes da minha vida, sendo bem sincero. Eu meio que sou apaixonado por Matrix. Tudo que rodeia Matrix, né? A ideia foi algo que me abriu os olhos para ver um mundo além daquilo que a gente está acostumado. Uhum. Então, é uma coisa que mudou pra caramba meu modo de ver a vida, de ver o mundo. Então, marcou pra caramba. Uma outra coisa que marcou pra caramba a minha vida foi um livro que eu li, assim, quando eu comecei a ler, eu tava jogado lá em casa, na casa da minha avó, era da minha irmã. Eu peguei pra ler e falei, vou ler, né? Nunca, não gosto de literatura nacional, vou ler o livro do Fernando Sabino. O nome do livro é O Encontro Marcado. O livro mudou a minha vida, esse livro me marcou porque ele é um livro simples. A forma de contar a história é simples. É como se ele estivesse contando um dia a dia de uma pessoa normal, entendeu? Mas aquilo não é ficção. Então, tipo, aquilo me deixou, tipo, caralho, tem cara no Brasil que faz algo assim? E aí eu dei valor pra caramba. E depois eu descobri que era o livro preferido do meu ídolo, que é o Renato Russo. Então, tipo, que é uma outra pessoa, uma outra coisa que marcou a minha vida. É a música da Legião Urbana. Cara, tem coisa demais que marcou a minha vida. Inveja. Mas quando eu comecei a ler e eu peguei um livro do nada só pra ler, só pra ver se eu gostava, foi uma merda tão grande. Foi o Pássaros Feridos. Caguei. Parabéns. Torça pra não saber realmente que porra era. Tinha até uma série que o Silvio Santos reprisava em um looping, aquela bosta. Nossa. Não, cara, tem um livro que eu vou ser muito xingado, provavelmente. Mas tem um livro nacional que eu não vejo a menor graça no livro, cara. Chama-se Dom Casmurro. Dom Casmurro. As pessoas amam esse livro. Eu cago com esse livro. Eu li esse livro e. Whatever, pra... Eu cago pra um que é mega badalado também, brasileiro. Uau. A Batalha do Apocalipse. Eu não cago porque eu li o livro e, cara, é muito bem escrito. Cara, eu achei Cavaleiro do Zodíaco. Cago muito seu sobrenome porque o Punk morreu, esqueceram de enterrar. Ah, cara. Ah, é que maravilha, tem maravilha no sobrenome, não tem porra nenhuma de maravilha, então eu posso ficar com Ramone. Mesmo não tendo nada de punk, né? Não, obviamente. Morreu, cara. Mas punk não tinha nada de punk, cara. mas então, cara, não é isso. Eu acho que eu colocaria Legião Urbana em segundo lugar, então. Porque as músicas da Legião também mudaram. Ah, dois. Mudaram a minha vida. Começou o B-Rock e foi Legião Urbana. Não, cara, pra mim existe Legião Urbana e o resto. Antes eu também dividi assim. Eu sou fã incondicional de Legião Urbana. É Legião e o resto. E eu não digo assim, não tô querendo dizer que os outros caras não sabem tocar, ou não sabem cantar, ou não sabem compor, entendeu? É só que a forma como Legião me toca, ninguém mais me toca, entendeu? Nenhuma outra banda me toca como Legião Urbana me toca, tá ligado? Cara, eu não choro ouvindo outra banda. Cara, eu era assim, sei lá, na terceira série, Legião Urbana e Nirvana. É porque Nirvana pra mim era tipo. É que eu odiava Guns N' Roses. Tipo, Nirvana e Guns N' Roses pra mim sempre foi quase a mesma merda. Então eu vou falar agora uma coisa que eu acho que você vai fazer você curtir Nirvana. O Kurt Cobain não gostava do Axl Rose. Ah, não, eu sei disso já. Eles tretavam pra cacete os dois. Pois não tem nada a ver com a outra. Continua, se bem que eu dou razão, pô, Axl Rose é porque ele não gostava da porra da Courtney Love, né? Quem gostava da Courtney Love? Só o Kurt Cobain. É que ninguém. Quem gosta da Yoko? Ninguém gosta da Yoko. Só o John. Só o John Lennon, é verdade. É, não, cara. Ao menos a Courtney Love era gostosa na época. Porra, e o Yoko nem isso era, velho. É verdade. A Yoko, ela não sei se era japonesa, chinesa, sei lá. A Yoko é chinesa. Só que ela é estranha. Ela é estranha pra... É. Aí ainda tem aquele clipe que ela aparece com bunda de fora. Puta que pariu. Eu imagino, é verdade. Mas é isso aí, Asa. Valeu, cara. Valeu, cara. Fala. Nosso programador. Primeiramente, o senhor entrou esse ano e eu quero agradecer ao senhor por ter feito sair do Dollars. Obrigado. De nada. Obrigado. É porque falei ficar na minha cabeça que eu também ia agradecer. Por poder, entendeu? Eu falei obrigado. Tipo japonês, né? É tipo mestre Yoda, entendeu? Um jogador não agradece. Tudo bem. Eu queria agradecer por poder fazer parte dessa equipe que é do Dollars, que é um lugar muito legal, cara. Ah, obrigado. Só não é organizado, né? Mas é legal. É uma zona são legais. Quer dizer, tá dependendo da zona. Entendeu? Zonas são legais, dependendo. Mas zonas tem umas puta feias, né? Tipo, cuidado com as ruas de São Paulo que você entra, que aí é complicado. Augusta, cuidado com Augusta. Tem uns presentinhos lá, entendeu? Não, aí seria Indianópolis, que tem uns presentinhos. Tudo bem. Que é o ponto que o Paulo fica. Fico um. Taco. Qual obra mudou a sua vida? The Killer Chronicle, a crônica do Matador do Rei. Me llamo Quoth. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí. Esta es mi auténtica historia. Alguém ficou surpreso? Não, eu não. Então tá. Agora vem na pergunta, por quê? Cara, o conceito de obras, de séries, de filmes, animes e mangás. Pra mim, aquilo tinha que atingir o objetivo. Ele tinha que ter uma história, tinha que ter algumas coisas engraçadas e algumas coisinhas engraçadas e coisas pra atingir o ponto, entendeu? Coisas, nem tudo que tá lá é necessário, algumas coisas são essas, entendeu? Só que com esse livro, com esses livros, na verdade, é uma coisa fantástica. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que não tem uma linha, uma linha escrita naquele livro pra deixar lá, entendeu? Toda linha, cara, é muito bem feito, cara, é fantasticamente escrito. Isso mostra o como uma obra pode ter qualidade. Porque se você pegar na primeira linha do primeiro capítulo, isso não é mentira, porque eu percebi isso hoje, porque eu recomecei a ler hoje, de novo, ele te dá pistas do que vai acontecer lá no segundo livro, no último capítulo, entendeu? É uma coisa impressionante, nada é jogado fora. Esse livro, agora vamos um pouco pra parte filosófica. Eu pensei numa parada, mas eu vou deixar quieto, porque é o seu momento de depoimento. Fale. É que assim, você falou, no primeiro capítulo com copistas o que vai acontecer mais pra frente. Cara, então, tem uma galera que faz isso também. Não, mas Caco, tá bom, existe isso em todo lugar. Por exemplo, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. No primeiro capítulo de A Pedra Filosofal, eles citam Sirius Black. Então, mas é diferente, é porque não tem uma linha, eu citei como exemplo, mas não tem uma linha que seja avulso, entendeu? Não tem uma linha sequer que seja avulso. Tá bom, então bora lá, parte filosófica, por que ele mudou sua vida? Cara, os problemas podem ser resolvidos, você não precisa ficar, nossa, cara, como que eu vou resolver isso, eu tô ferrado. Não, problemas podem ser resolvidos. E a melhor forma de resolver esses problemas não é quando você para e pensa. É quando você age, entendeu? É quando você age da forma que você acha que é certo agir, entendeu? Por isso, esse livro mudou minha vida. Eu adoro esse livro. E a equipe devia ler esse livro. Todo mundo devia ler. O livro está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro? Pela editora Arqueiro. Ele começou a ser publicado pela editora Sextante. Mas depois ele foi passado pra Editora Arqueiro, que é o braço de fantasia da Sextante, entendeu? Então ele continua na Sextante, ele só... Eu vou pra uma subdivisão dela. Sim. Então, tudo bem, tem casa ainda. Tá em casa. E ano que vem, sem dúvida, o fim do ano vai ser o melhor fim do ano do mundo, porque eu vou ler o final. Então, como diz o Azaghal, eu só espero que não seja o final tipo Lost, entendeu? Então é isso aí, Fico, valeu, cara. De nada, Caco. É nóis. Então, aqui com a pessoa que está sumida há um bom tempo. Sim. Chewbacca. Ah, eu... Chewie, você lembra qual foi o último que você participou? Foi Doutor, não foi? Não. Não? Não, você gravou One Piece. Pode que gravou One Piece. Como não? Não? Você gravou aquele de histórias desgraçadas, lembra? Você contou a história do Chiriquitinha? Pode crer. Ele saiu depois do One Piece. Nossa, então... Quanto tempo isso? O último que você gravou... Pelo número do Dollars é o 66. Mas ele foi gravado há muito tempo atrás. Então acho que o último que você gravou foi o 50 mesmo, Chico. Ué, nossa, isso faz quanto? Mais de 6 meses. Porque meu PC queimou no meio do ano. Aí eu sumi realmente. Então, aí eu comprei meu PC novo em outubro. Foi. Nossa. Então, se a gente for levar em conta que o último que você gravou foi o 50 e a gente tá no... E esse é o 82? Puta que pariu. Foi quase um ano aqui sem gravar, nossa. Chewbacca. A pergunta é, qual obra mudou a sua vida, cara? A obra que mudou minha vida, que eu nunca vou esquecer, que eu assisti, o primeiro filme que eu assisti com minha família, foi o Monstros S.A. Boo. Ah, olha só, sabe, o... Ah, é lindo. É muito legal. Vem aqui, Boo. Como o meu ursinho feliz. Mas nada vai sair do armário para assustar você, né? É. Adeus, Boo. Gatinho. Tá na hora do gatinho. Monstros S.A. Não parece, mas tipo, porra, mudou minha vida. Não, bonito, Monstros S.A. Cara, Monstros S.A. é apaixonante. Tipo, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, tava toda a família reunida e era tipo 10 horas da noite. E foi o primeiro DVD que meu pai comprou, que o DVD veio com defeito. Boa, começou bem. Meu pai, quando dá louca nele, ele fica puto. Uhum. A gente foi na loja que tava fechando, meu pai fez os caras abrir, era no Extra. Uhum. Mas o último cara tava fechando. Ninguém podia mais entrar no mercado. Meu pai fez abrir a loja toda pra trocar o bagulho. E a gente foi assistir o filme, era depois, umas 3 da manhã, eu morrendo. E esse foi um filme que marcou minha vida, porque mesmo hoje, eu ainda choro com aquele filme, cara. Ah, é muito bonito, mano, assim, a história da Boo. Da Boo, mano. Tipo, a primeira vez que eu devo ter assistido, eu não devo ter entendido nada, mas eu já gostei naquela época. Se eu assistir agora, eu me desmancho no final daquele filme. Tem a melhor música de todas. Tem. Pega esse troço de volta, senão o bicho pega. O bicho pega. Joga esse troço de volta, senão o bicho pega. Muito bom, cara, muito bom. É um dos melhores filmes da Pixar do Monstros S.A., cara. De coração, o Monstros S.A. Você falou que o primeiro DVD que você comprou foi do Monstros S.A., o meu foi o Vida de Inseto. Nossa, Vida de Inseto, muito bom também. Tem gente que não gosta, eu gosto pra cacete. Ah, eu adoro Vida de Inseto. Mais do Monstros S.A., mas eu gosto muito de Vida de Insetos. Eu sou muito, muito filme de família, tá ligado? Ah, tio Barco, mas eu sou filme de família, eu amo filme da Disney. Eu vi um World, mano, que isso? Então, pessoas achavam que Chewbacca deve falar, sei lá, garganta profunda, centopeia humana. Cara, eu tenho um cagaço pra filme desse tipo. Mas você nunca assistiu Centopeia Humana? Nem quero, tá louco. Mas você já viu como é que é? Eu sei como que é, um cara colocar a cabeça no outro pra fazer... Que nem diz o pessoal do Jovem Nerd, o primeiro da fila vai comer um hambúrguer e o último vai cagar. Coitado da pessoa do meio, né? Tá no meio da transição. Vai sentir só o gosto passando. Eu não sei o que é pior, se eu dar o primeiro, do meio ou o final. Eu acho que o mais suave é o... Ah, não sei, cara. Tá todo mundo fudido. Suave, cara, não tem suave. Não tem suave. Então, Chewbacca, você deita assim à noite ainda e fica olhando pro seu guarda-roupa ou não? Nem pega mais. Às vezes eu olho se for molhar. Eu não sei o que esperar quando eu abro meu guarda-roupa, se é o Sully ou se é Nárnia. Eu fico naquela dúvida ali. Cara, eu sou tão cagado que... Sabe aquele momento que você começa a pensar na vida e você fala assim, caralho, que bosta, um dia eu vou morrer? Eu sou tão cagado com isso e quando eu começo a pensar nessas merdas, pra eu não ficar depressivo, eu vou na casa do amigo meu, fico na... Eu deito lá no sofá dele e falo, mano, deixa eu aqui quieto. Aí ele fala, mano, você tá bem? Mais ou menos, mano. A última vez que eu pensei, mano, um dia todo mundo morre, vai ser mó merda, eu quero esquecer isso. Eu fui assistir o Exorcista. Aí eu assisti o Exorcista à noite. Aonde eu fechava o olho, eu vi a cara do demônio, do Pazuzu. Ai, Jesus. O último filme que eu assisti de terror foi faz uns 3, 4 meses. Eu fui na casa da amiga minha. Eu cabulei, né, no colégio. Aí na casa dela à noite. Fala mais alto pros seus pais ouvirem. Ficava no colégio, vai na casa dela à noite pra assistir filme. Cara, eu sou cagado. E ela ainda morava na favela e não tinha iluminação aquela porra da rua dela. Pra sair da casa dela, cara, cheguei em casa, tive que só me limpar, que cagado eu já tava. Você vê como é que é, normalmente o cara vai pra casa da noite pra comer, né? O Chewbacca vai assistir filme de terror. Ela já tinha namorado. O namorado dela ficou suavão, né? Quando ficou sabendo que era você. Ah, o gordo? Ah, beleza, pode ir. É, o gordo? Quem liga pro gordo? Ele deve ter até faltado. Não tinha ninguém melhor, não? É, ele dá risada. Ah, pode ficar. Deixa ele dormir na sua casa aí. Quer que ele dorme de conchinha com você? Deixa. Você não vai sentir a mala dele mesmo? A barriga vai impedir. Então é isso aí, Chewie. Valeu. Valeu, cara. Já sabem, mas eu digo assim mesmo. Pois todos podem ver. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse. Luigi, o senhor se tornou o número 2 esse ano. Chupa Paulo. Chupa Paulo. Até tô rosteando. Olha aí, quem diria? Que divertido. Quem diria, né? O cara que entrou de paraquedas no cast. Pois é, cara. Entrou porque o Ken trouxe. É. É a vida. Luigi, a pergunta é rápida e rasteira. Qual obra mudou a sua vida? De Volta para o Futuro. Doutor, você veio? É? Bem-vindo à minha mais recente experiência. Esta é a maior que eu esperei a minha vida toda. Ah, tá, é um DeLorean, né? Mas o que fez paciência, com ele? Marty, suas perguntas serão respondidas. Tá bom, roda a fita aí, vamos aqui. Doutor, essa é a sua roupa. Não se importe com isso. Agora não. Tá. Prontinho. Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown. Estou no estacionamento do Shopping Dois Pinheiros. Estamos na manhã de sábado, 26 de outubro de 1985, 1h18 da manhã. E esta é a experiência temporal número 1. De Volta para o Futuro. É, De Volta para o Futuro. Cara, se não fosse De Volta para o Futuro, eu provavelmente não estaria gravando esse podcast. Por que? O seu primeiro não foi De Volta para o Futuro? Trunks. Não, porque meio que foi o primeiro filme nerd que eu vi, assim, foi De Volta para o Futuro. Uhum. E que eu comecei a gostar dessas coisas, assim. Eu provavelmente eu seria um otaku, mas não seria um nerd que eu sou hoje, assim. E De Volta para o Futuro me fez ser assim, ser um idiota. Nossa, me fez ser assim. É, tipo... O Paulo vai falar a mesma frase, mas vai ser com Priscila Rainha do Deserto. Mas De Volta para o Futuro foi muito importante na minha vida também. É, foi foda. Meu pai me apresentou, eu sou cinéfilo por causa dessa porra. E tá aí, né? Tá aí, a gente gravou um cast de Volta pro Futuro, né? Gravou um cast. Muito maneiro. E aí, cara, de Volta pro Futuro é o marco nerd da sessão da tarde, junto com o Rutinho da Vida Doidada. Eu lembro que eu tinha assistido quando era criança, quando passava na sessão da tarde, mas eu não lembrava. E eu curto muito a trilha sonora de Volta pro Futuro. Porra, eu também, cara. Johnny B. Goode. É. Muito foda a trilha sonora. Muito épica. Pra mim, sem querer ser chata, é uma das melhores trilogias do cinema, com certeza. Ah, eu acho, sim, né? Sim. Ao lado de Poderoso Chefão, Star Wars. Melhor que Star Trek e Extreme, hashtag te passo. Ah, muito melhor que Star Trek. Star Trek é uma porra. Apesar que Star Trek ainda não virou trilogia, né? Ah, mesmo assim. Filme atual, né? Eu vou dizer uma coisa que o Asa vai ficar puto comigo. Ah, Céu, eu prefiro Doctor Who. Doctor Who é melhor que Star Trek. Porque a obra da vida dele é Star Trek? Não, mas eu já tô mandando essa já. Ah, então tá bom, né? Que ele discutiu comigo no cast lá de adaptações brasileiras. Uhum. Falei que Star Trek era uma bosta, ele falou que ia me matar, então chupa essa. É, né? Sou mais Doctor Who. Sou mais Battlestar Galactica, não. Battlestar Galactica é uma bosta. Não sou, não. Star Galactica é uma bosta. Cara, não seja tão escroto assim, cara. Então, De Volta pro Futuro, o marco da Sessão da Tarde, filme produzido pelo Spielberg, né? É o filme de todos os atores que ali estavam. Como assim? Foi o marco da carreira de todo mundo ali. Ah, sim. Christopher Lloyd, Michael J. Fox. Então, o Christopher Lloyd nem tanto, né? Mas os outros, assim, o auge foi De Volta pro Futuro. Ah, com certeza. O Biff virou um cantor de churrascaria, tá ligado? Uhum. E ele tem uma música que diz, sim, eu sou o cara do De Volta pro Futuro. Tanto que eu tô com meu Play 3, né? Eu joguei esses dias um jogo do De Volta para o Futuro de Play 3 que eu tinha me esquecido que tinha, que existia. E é uma continuação da trilogia. Aí eu vi que era possível fazer uma sequência de Volta para o Futuro. Então é isso aí, De Volta para o Futuro, valeu, cara. É nóis. Quem pensou que ia ser Pacific Rim se fodeu. Eu pensei que era ia ser Dragon Ball. Não. Dragon Ball é um carinho que eu tenho, mas... Então, de Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro. Valeu, Leig. É nóis, cara. É nóis que voa. Jardineiro é Jesus. Agora com preto aqui. Pode. Você. Rapaz, Abraão. A Oi. Pergunta é rápida e rasteira. Qual obra mudou a sua vida? Tirando Harry Potter. Senhor dos Anéis. Obrigado, Sarah. Obrigado, Sarah. Senhor dos Anéis. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Este é um anel forjado pelo Senhor da Escuridão, Sauron. No foco da Montanha da Perdição, tirado por Isildur da mão do próprio Sauron. Bilbo encontrou na caverna do Gollum. É. Durante 60 anos, o anel ficou quieto sob a guarda de Bilbo, prolongando sua vida, atrasando a idade. Mas não mais, Frodo. O mal está se formando em Mordor. O anel acordou. Ele ouviu o chamado do mestre. Mas ele foi destruído. Sauron foi destruído. Não, Frodo. O espírito de Sauron sobreviveu. Sua força vital está confinada no anel e o anel sobreviveu. Sauron voltou. Seus orcs se multiplicaram. Sua fortaleza em Barad-dûr foi reconstruída na terra de Mordor. Sauron só precisa deste anel para cobrir todas as terras com a segunda escuridão. Está procurando por ele. Procurando, e seu pensamento está concentrado nisso. Pois o anel deseja, acima de tudo, voltar para as mãos de seu mestre. são uma coisa só. O Anel e o Senhor do Escuro. Frodo, ele nunca deve encontrá-lo. Senhor dos Anéis é bom, eu vi no cinema, vai ser pelo filme, que viciei no filme. Como eu não posso escolher Harry Potter, porque alguém já pegou, Senhor dos Anéis é minha obra favorita. Supera Harry Potter, em quesito de preferência. Não sei porquê, mas a complexidade do Senhor dos Anéis, a história criada, o mundo criado, é algo que me atrai bastante. Eu curto muito a parte de história medieval, coisa, fantasia, me atrai bastante. Então, Senhor dos Anéis, foi meio que eu li Senhor dos Anéis 14 anos. Entre o primeiro e o segundo filme. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. Foi quando eu teve uma reviravolta. Então, depois dessa série de leituras, milhares de livros. Foi por isso que eu tô aqui. Olha aí. Não, não foi por isso que você tá aqui não, né? Mas tudo bem. Também, né? Fingimos que sim. Aqui, então, cara, que você leu O Senhor dos Anéis com 14 anos. Você conseguiu passar ali a festa do Bilbo numa boa com 14 anos? Cara, era uma página e uma dormida. Caraca, tu... Mas... Foi uma coragem, que aquilo ali foi... Eu não consegui passar com, sei lá, 17. Imagina com 14. 18 eu comprei pra mim, né, os livros. Eu também sofri pra ler o primeiro. Então, eu sofri mais porque o meu é o volume único. É, a primeira vez que eu li é o volume único, cara, do meu livro. Eu olhava assim e via aquela... aquela parede de papel... Caralho, o meu volume único. Quer ver uma coisa engraçada? É. Eu achava que era um livro só. Mas era um livro só. Eu tenho uma tara com volume únicos. Eu tenho o volume único do Senhor dos Anéis e o do Nárnia. Sabe que não faz mais o Senhor dos Anéis, né? É, então eu tenho uma versão de colecionador. Chupa essa, Martin Fontes. Exatamente. Olha, já aí. Comprar e não fazem mais. Então você tenho... só vai ter livro. Do Nárnia também não fazem mais, não? Nárnia fazem. Ah, droga. Nárnia eu acho que não fazem mais separado. Aí a Martin Fontes pega e manda pra mim. Chupa essa, Caco Ramone. Só que então, cara, Senhor dos Anéis é muito foda, cara. Senhor dos Anéis é muito bom. Tirando a chatice de descrição do cacete do Tolkien, é muito bom. Ah, mas é porque era professor dele, né? Não tem nem profissão que fazia. É professor de, sei lá, ele era professor ele estudava... de línguas, né? Ele era um professor linguístico. É, mas ele estudava origem de palavras. Então ele não vê então... palavra como a gente vê. No sentido, sei lá, cadeira. Uhum. Imagina uma cadeira, ele deve imaginar a origem da palavra, não a cadeira. É, aí ele explicar a origem da palavra. É, ficava rodando ali, não era um cara... Tanto que ele perde essa... Ele muda isso, embora o livro... Porque o Hobbit é primeiro, né? O Hobbit é primeiro. Como foi pros filhos dele, ele não usa isso. É. Aí quando ele fez com um público, que fizeram, ah, vamos vender um livro, escrever uma história, aí ele foi trabalhar... Aí deu aquela merda que deu. Chega a parte do Tom Bombadil chega a ser maluquice foda. Eu gosto do Tom Bombadil, cara. Ah, vai é se fuder, cara. É, realmente. Tem um livro do Tom Bombadil. Tem. Ah, vai se fuder, cara. Ele com aquela mulher escrota dele com um passo de água. É, não sei. Tem personagem mais chato, cara. Sam não me desce. É. Tom Bombadil é um escroto, caralho. O personagem que mais gosto na série é o Boromir. Ele manda o Tom Bombadil manda os hobbits tirarem a roupa e correrem pelados no jardim. Que porra é essa? Pedófilo do cacete. É. Você pois quebra. É, cara. Valeu, cara. Obrigado. Você entrou nos primeiros meses de Dollar Cash. Pois é. Você lembra qual foi seu primeiro? Meu primeiro Dollar Cash? Bakuman, não? Acho que sim, foi. Tinha sido Bakuman assim. Eu sou bom de memória, porra. Eu não lembro. Eu lembro, eu sou bom de memória. Eu sou zica dos Paranauê. Mas é, foi Bakuman. Eu tinha acabado de entrar. Na real, eu tinha acabado de criar Skype. Eu nem sabia que... como funcionava direito essas coisas. E daí o Kenjiro chamou pro podcast, porque é assim que ele chama as pessoas. O Kenjiro chamou. O Kenjiro conhecia as pessoas e chamava pro podcast. Sim, o Kenjiro me chamou em particular do nada, tipo assim, eu nem conhecia ele. Ele tava num grupo do Otaku ainda. E daí ele chegou assim: oi, você quer participar do Dollarcast? Eu tipo, o que ser da Holocast. Ele fazia isso com todo mundo. Ele fez isso com a Yuki, com a Lu, com o Chewbacca. Todo mundo. Kenjiro é maluco, gente. Vocês que não conhecem, vocês que não conhecem o Kenjiro, vocês não estão perdendo nada. Então, Katia, qual obra mudou a sua vida? Ah, muita gente talvez me xingue, por causa que muita gente xinga esse anime, na real. Ah, eu acho assim, o estado assim, que ele tá agora. Você falou pra mim que muita gente ia te xingar com essa obra. Eu já acho que se a parada mudou a sua vida, não tem motivo pra xingar. Ah, mas muita gente... pessoas são chatas, às vezes. Daí, principalmente por como ela está agora. Aí as pessoas estão xingando ainda mais. Eu me sinto meio mal. Qual é? Eu escolheria Naruto. Fácil. Naguto. Por quê? Porque somos iguais. Quando eu perdi meus pais, ninguém se preocupou comigo. Não tinham tempo pra mim. Esqueceram que eu existia. Minhas notas caíram. Eu virei o palhaço da classe. Eu só queria que eles me enxergassem e soubessem o meu nome. Mas a escola não era suficiente para chamar a atenção deles. Então fiz muitas loucuras. E tive que pagar por elas. Aquilo foi duro. Eu sei o que você sente, Naruto. Você sente solidão e isso dói por dentro. Eu podia ter feito mais por você. Eu te abandonei. Me desculpe. Ninguém devia sofrer assim. Ninguém deveria ficar sozinho assim. Não me faça dar risadas. Iruka sempre te odiou. Ele é órfão porque a raposa de 9 caudas que matou os pais dele está dentro do seu corpo agora. Na época que eu comecei a ver Naruto, que eu comecei na real vendo Naruto pelo cartoon, que começou a passar, tá uma fase meio muito complicada assim, da minha vidinha, sabe? Uhum. Você não sabia se gostava de meninos ou meninas? Eu entendi. Kenjiro tá nessa fase até hoje, tá foda pra ele. Não, não foi bem isso. Não foi isso, na real. Do Kenjiro foi. Sinto pena do Kenjiro. Kenjiro também em dúvida até hoje, é por isso que ele tá escutando K-pop. Kenjiro escuta K-pop? Tá escutando agora. Ai, meu Deus. Cara, se você é menino e você escuta K-pop, você tem a certeza que é um pré-descendente pra você seguir, cara. Ah, para, nem... Só, você só falta se assumir, cara. Não. Tem... Depende do grupo que ele gosta. Ah, cara, não. Depende do grupo que ele gosta. Acredite. Meninas, eu até aceito curtir que tem os caras lá, os caras tá, bibi. Agora, moleque é estranho pra porra. Depende. Se ele gosta de Girl Generation, você pode duvidar. Ah, cara, eu gosto de uma música do Girl Generation. Qual de? Eu não sei qual é, cara, eu não conheço as músicas, eu só tenho no pendrive. Não me julgue. Ok. Então, Naruto, você tava numa fase meio dark da vida. Ei, aquela história toda do Naruto, dele ser sozinho e... Tem um demônio no rabo? Não é isso. Desse cara dele ser sozinho, de não ter nenhum amigo e que ele sempre... Apesar de que ele brincava de vez em quando com o Shikamaru e o Sasuke nem brincava, mas o Shoji e a Kanbara toda... com o Sasuke ele brincava de outra coisa. Enfim. Eu brincava de médico com o Sasuke. Ele ainda era muito novinho, nem falava com o Sasuke na época. Tá bom. Primeiro, que com o Sasuke depois. Primeiro episódio que o Sasuke aparece, ele dá uma beijoca no Sasuke. E daí, por causa de tudo isso, tipo, eu tava meio que passando por uma fase meio parecida, assim, digamos. E daí, por causa de Naruto, eu, sei lá, eu via esperança no futuro, sei lá, eu, tipo, não desistia das coisas. Olha que frase bonita. E também, tipo, me trouxe pro mundo dos animes, que me fez muito bem, apesar de minha mãe não concordar muito com isso. Ninguém concorda. Eu não concordo particularmente. Eu também não, se eu pensar duas vezes, mas sei lá, tipo, se eu acho que eu não tivesse entrado no mundo do anime, eu não seria tão feliz, risonha e palhaço como eu sou agora. Se eu não tivesse entrado no mundo dos animes, eu não teria conhecido vocês. Olha que merda, me gerou. Olha que coisa linda. Olha aqui. Eu não teria conhecido uma pessoa maravilhosa como eu. Só saiu me fudendo mesmo. Nem que falaram, mano, se você for criar um podcast, só vai se fuder, caralho. Verdade. Ah, vai, não é tão ruim. Ah, não é porque não é você que edita. Imagina, uma coisa muito chata editar áudio, cara. Então, Naruto, muita gente realmente fica de mimimi com Naruto, mas eu acho que Naruto não é tão merda assim. Naruto é bom, quer dizer, não é Naruto bom, né? História, só que eles estão enrolando, estão fazendo tanta coisa com a história no tipo, né, que tá uma coisa meio cabulosa. Uhum. Mas, eu gosto até hoje, sempre gostei de Naruto, desde tipo, comecei a ver, sempre gostei, e eu gosto até hoje, apesar das coisas que têm acontecido no mangá, porque eu não acompanho mais o anime, porque eu enjoei do anime. Mas bem, então é isso, Catinha, valeu mesmo, cara. É isso. Aí pro que der e vier. Senhor pensou que a gente chegaria a 2 anos? Não. Não, também não. A primeira coisa que eu nunca pensei, cara, tipo, foi que nem quando a gente criou esse o podcast, a gente criou pra passar o tempo. Eu nunca pensei que ia chegar nem no primeiro, estamos no segundo, tá bom. Estamos no lucro. Na verdade, o blog não tinha nem ideia de ter um podcast, né? Na verdade, a gente só tinha ideia de ter o... A gente teve ideia do podcast e depois que a gente teve ideia do Nerd Bêbado. Aí... É, o nome do blog ia ser o Nerd Bêbado, galera. Calcule o que ia ser. Ia ser qualquer coisa. Só que então, Policari, chegamos a 2 anos com muito sofrimento. O nome do blog é seu Nerd Bêbado. A ideia inicial era da gente falar de coisa nerd. Aí a gente falou só de... vamos falar só de anime, porque é o que a gente tem demais. E agora a gente abriu pro lado nerd. A gente voltou para o que era antes. E agora o blog pode se chamar Nerd Bêbado. Mas necessariamente não, né, cara? Que a gente tá mais focado em animes. Apesar que... Assim, nós dois era mega voltado pra animes. Aí... O Paulo foi pro lado dos padrinhos, eu vou pro cinema. Assim, a gente, né? É bom que tem cada um de um lado, muito bem. Policari, qual obra mudou a sua vida? No geral? Ou só em filme? Não, no geral. Cara, você me pegou, porque são muitas. Uma, por favor. Uma que, assim, no momento, sei lá, no momento de dúvida, ou no momento que você precisava de uma ajuda, ela veio, deu um estralo e te ajudou, e... A mais marcante pra você. Cara... Nesse caso, eu sei que não vai ser permitido, talvez, mas, tipo, emplaçando duas. Não, uma só, por favor, decida. Cite, pode citar as duas, mas dê ênfase a uma. A que eu acho que mais me marcou mesmo foi Son Anin, cara. Um ponto que eu gosto de uma banda, sabe? Sono banda eu manejo, eu quero a mesma guitarra, sabe? Eu quero a mesma guitarra, sabe? Eu quero a mesma guitarra, sabe? Eu quero a mesma guitarra, sabe? Eu ギター弾いてる時だけはなんか無敵になった気分でさ音楽を信じてやり続ければこんな俺でも世の中変えられる気がしてさ marcante mesmo da minha vida em muitos aspectos. A obra me marcou muito, ela fez eu ver coisas que eu não tinha visto naquele momento. Ver que quando você amadurece, não é necessariamente você ser, como posso dizer, você achar que a vida vai ser um caminhão pra você, um caminhão de alegria pra você. Vai ter muito momento triste, vai ter momentos que vai ser chato, não, vida não é um final feliz. E em contraste, tipo, em contraste encontrei muitas referências também quando tava no Solanin. Como por exemplo, o próprio prefácio do Stephen King, que ele fala sobre T. E foi engraçado que o prefácio ali na mesma época que eu li Solanin, e ele falava de algo engraçado, porque na época eu tinha exatamente 19 anos, e ele falava sobre as dificuldades de ter os 19 anos. E na hora, tipo, depois de ler Solanin, naquele choque de realidade, você lê um prefácio desse e fala, puta, velho, o cara me entendia. E também Scott Pilgrim, tipo, mas a que mais marcou foi Solanin. Scott Pilgrim marcou porque foi a que fez eu realmente entrar no outro nerd, que eu falei, porra, caralho, meu cérebro explodiu, agora eu vou ler logo tudo que tem coisa nerd. Mas no geral, o que mais me marcou mesmo, assim, no antro todo, assim, que fez eu ter um choque de realidade, fez eu, até quando eu comecei a ler, eu ler mais, tipo, fixamente, prestando atenção nas coisas, no geral, foi Solanin, porque eu aprendi a reparar mais na vida, ver que a vida, ela tem seus altos e baixos, e no final das contas, eu também vou me lascar, então... Solanin, pra quem não conhece, é o mangá, né? O mangá do Inio Asano, você encontra, você ainda consegue encontrar ele em algumas lojas. É um mangá excelente, tipo, até hoje, toda vez que eu tô meio assim, eu pego pra dar uma lida. Porque eu gosto muito, eu acho que ele passa uma lição pra mim que eu não esperava. Que é o choque de, por exemplo, eu ver que em algum momento a vida vai ser... A vida é uma desgraça, tipo, ela vai ser sempre negra, né, em alguns momentos. Então é você fazer o seu momentinho feliz. E tem muito disso, porque tem um personagem na história que ele morre, ele era meio importante, então tipo, você vê a comoção de todo mundo e é muito triste, eu quase chorei. Sim, pra quem acha que eu não tenho coração, eu nunca choro, mas eu chego no quase. E esse foi um dos mangás que eu cheguei no quase, porque na hora eu tava ouvindo necessariamente, eu tava ouvindo a música tema, Solanin, tava ouvindo Solanin nem no mangá nessa cena, e quando eu li a cena eu fiquei tipo, puta velho. Ah, lembrando que o mangá foi publicado aqui no Brasil pela editora LPM, né? Isso. E... existe um live action, né, de Solanin. Roberta, do Elfin Lady Brasil, não sei se ela ainda tá com esse site, mas na época ela tava, ela falou, ela e mais alguns, tipo o Dido, Chuva de Nankin, se não me engano, mas teve uns outros aí que falaram que o filme não foca tanto nesse quesito, no quesito da reflexão que o mangá te dá. Foca mais no romance da Meiko e do Taneda. Vista que a Meiko também tem uma música que o Asen compôs, que é a Mustang, que é muito, também combina muito com o clima, tipo. E o Asen também tem a música Solanin, né? Isso. Solanin e Mustang é do Asen, tipo, combina totalmente com o clima do mangá e com o clima da vida. Não é necessariamente isso. Porque literalmente ele fala do adeus, da morte, então tipo, você fica meio... É um choque mesmo. Eu acho que, pra quem tava naquela época, que eu acho que faz o quê? Faz uns 2 anos, pelo menos, que eu tenho Solanin, né? Porque eu tava com o quê? Com seus 18 para 19. Tipo, ler Solanin foi meio que um choque, um pouco de realidade, assim. Que ficou meio... Ficou meio, puta, velho, eu não acredito que a vida é assim, uma desgraça tão grande. Tava começando a vida, literalmente. E hoje em dia, eu digo que ler Solanin foi uma experiência muito marcante. Marcou que até hoje, tanto que chega outros mangás, às vezes eu quero colocar no top 1 e eu não consigo trocar Solanin por ele. Beleza, bonito. Valeu, Paulo. Falou. Dona Sara. Sim. Dona Sara é uma pessoa que entrou no Dollars desde o início, mas só veio gravar muito tempo depois. É, participações especiais. Participações especiais de Dona Sara no Que é Jogos Vorazes. Claro, foi só esse? Não, você gravou aquele de livros também. É verdade. Aí, ó, você gravou 2. Ó. Ó. Muita coisa. Já tem mais do que negro na equipe, então tá beleza. Ó. Sara. Sim. Eu te conheço há muito tempo e já sei sua resposta. Mas, por favor, diga. Qual foi a obra que mudou a sua vida? Rufem os Tambores. Eu coloco na edição. Edição sai pra isso. Claro, vamos lá. Harry Potter. Dobby. Dobby, não. Não. Aguenta firme. Aguenta firme, tá? Nós vamos te ajudar. Hermione, deve ter alguma coisa. Na bolsa. Hermione! Hermione! Olha. Ele tá... Me ajuda! Que lugar mais lindo. Para estar com os amigos. Dobby está feliz por estar com seu amigo. Harry Potter. Temos que fechar os olhos dele. Você não acha? Pronto. Agora ele está só dormindo. Harry, eu vou tentar fazer surpresa. Harry Potter! Oh, o menino que sobreviveu. Por que Harry Potter? Oh, velho. E vamos lá contar a mesma ladainha de sempre. Sim. Cara, Harry Potter foi, acho que o primeiro livro que eu li, assim. Eu tinha uns 6, 7 anos. Foi o livro que me abriu a mente. Fez com que eu percebesse, caraca, ler é legal. Eu tenho que ler mais livros. E ao mesmo tempo foi o que me fez conhecer muita gente bacana. Caco, você não está nessa lista. Obrigado. Mas, brincadeira, galera, ele tá, infelizmente, lá embaixo, mas tá. E, assim, foi o que me fez conhecer muita gente bacana, muitos amigos que, sinceramente, eu nunca vi, mas continuam comigo até hoje. São pessoas que eu achei que iam sumir da minha vida e nunca sumiram, então aí. E Harry Potter, cara, ele tem a J.K., ela tem uma forma de dizer, de fazer você enxergar a vida de outro modo, dava mais valor às amizades que você tem. Enfim, Harry Potter é foda. É por isso que eu sempre destaquei Harry Potter pra mim, porque assim, a coisa que ela mais pega, pelo fato do Harry ser órfão, é a amizade, né? Exatamente. E a coisa que a gente mais ganhou com a saga foi as amizades. Exatamente. Então assim, isso que é maneiro, porque a gente era um grupo chicante de amigos. E acabou diminuindo. Hoje em dia, se eu falo com 7 ou 8 pessoas daquele grupo, é muito. Eu falo com menos, hein? Ah, você era odiado, cara. Eu falo com menos, hein? Você não conta, cara. Por exemplo, eu não faço questão de falar com o Murilo. Murilo, beijo. Ah, o Murilo tá com raiva de mim, mas tamo aí. E quem não tá, Sara? Que absurdo. Ah, o Abraão mandou um beijo gigante pra você. Abraão me ama. Porque ele escolheu Harry Potter. Eu sei, ele me xingou eternamente. Ele tá me xingando tem 2 dias já. Você fez ele escolher outra coisa. Desculpa, eu sou a mais querida que eu posso fazer. Mas sério, cara, Harry Potter marcou a vida de muita gente. Acho que todo mundo, sim. Exatamente. Aliás, Harry Potter marcou uma geração. Se você for parar pra ver as páginas no Facebook, que hoje em dia acho que é uma das maiores redes sociais. A maior? Você entendeu? Eu acho que você vê o quanto de gente Harry Potter marcou. Porque, por exemplo, eu conheço você, tipo, de um chat onde tinha. Você sabia realmente que tinham fãs. Só que o meu mundo, mundo de fãs de Harry Potter, me restringia ali, naquele chat. Eu só comecei a ter dimensão realmente do que era Harry Potter a partir do momento que eu comecei a ver um monte de páginas que tinham no Facebook falando sobre a saga. E vendo o quanto de gente também ficou órfã da saga quando a saga acabou. Então, é realmente complicado falar de Harry Potter assim. Mundial. Então, a gente, como a gente era um grupo meio maçom, meio fechado. Claro, uma seita. Uma seita? A gente sabia que Harry Potter era de massa, mas pra gente, a gente pensava que era de nicho, né? Era só a gente que assistia. Exatamente. E não, cara, a gente pra caceta. A gente só tinha essa dimensão quando ia na estreia. Nem na estreia, cara, porque na estreia a gente sempre contava aqueles poser que soltava cada piada que Teve uma vez que o Abraão tava entrando pra assistir a Ordem da Fênix. Isso é uma menina da sessão antes da dele, né? Uhum. Ela chegou nele, Sirius Black morre nesse filme. Oh. Aí ele olhou assim e o Dumbledore morre no próximo. Eu lembro dessa. A menção com cara de choque. Não, eu lembro do. Eu não lembro qual foi. Se foi. Não foi o Enigma, porque eu não lembro qual foi. Eu lembro que teve um que eu cheguei e a menina pegou. Acho que foi no 7º, onde o Dobby morre. E a menina pegou o Toby. Eu lembro que a menina falou: o Toby, é o Guaraná, realmente. Poderia ser pior, poderia ser o Dolly. É verdade. Se fosse o Dolly. Eu lembro que teve uma menina que falou da Fox, que falou que era uma galinha. Eu, exatamente. Uma galinha flamejante. a magrelinha flamejante voando porque o Dumbledore morreu. Mas é isso, cara. Eu não chorei no final de Harry Potter. Eu chorei. Eu não consegui chorar, eu fui chorar, tipo, 2 horas depois que o filme acabou. Eu lembro que eu liguei pro Estevão, ou foi pro Abraão. Não interessa, eles são iguais. Tudo faz, né? Eu lembro que eu liguei pra algum dos dois pra dizer que eu tinha assistido o filme e que eu não tava conseguindo chorar. Eu chorei dentro do cinema. Não consegui. Ainda bem que as luzes estavam apagadas e ninguém viu. Eu lembro que foi na estreia do Relíquias, eu assisti do lado de um casal de gays. Bom. E aí, na hora que a Nagini sai ali da casa da Batilda, meio que deu um susto, a sala do cinema tremeu. Eles ficaram meio eles sabe, eles se abraçaram. Eles vira cobra, se abraçaram. Eu me senti sozinha ali naquele momento. Não tinha ninguém com cobra pra abraçar? Olha, tinha duas, mas eles não queriam ser abraçados. Eles não iam gostar. Eles não iam gostar. Não por mim. Triste. Pois é, Sara. Valeu, Sara. Valeu, Caca. É nóis. Agora eu tô aqui com o Alex e ele tá lá no sertão do Ceará, não, no sertão da Paraíba, é por isso que ele tá ausente dos podcasts, né? É por isso que meu áudio tá uma merda no momento. É por isso que o áudio dele tá uma merda no momento. É por isso que o áudio dele tá uma merda no Cast Pacific Rim, desculpa, pessoas. Alex, a pergunta é simples e rápida. Ih, fudeu. Qual é o filme que mudou a sua vida? O filme que mudou a minha vida? Não precisa ser, assim, o melhor filme. Aquele filme que, assim, sei lá, no momento de dúvida ou no momento triste, ele veio, deu um estralo, foi a luz do seu caminho. Aham. Puta, que pariu. Eu peguei o Alex de surpresa. Realmente, eu pensei que ia ser algum outro tipo de pergunta. Tipo o quê? Qual é a balada gay que você costuma ir? Não, isso aí tinha que ser perguntado pro Paulo, não pra mim. Não, sei lá, eu pensei que você ia perguntar o que Dolas mudou na sua vida. Qualquer pergunta assim, sabe? Não. Sei lá. Qual filme mudou na sua vida? O melhor filme da Dica minha vida. Dica para as pessoas assistirem filme no final do ano. Eu acho que foi A Vida é Bela. Viu, Josué? Viu? Tá feliz? Viu esse lugar? Hã? Tá cansado? Eu não gostei daquele trem. Eu também não gostei. Na volta a gente vai de ônibus. Ei, nós na volta vamos de ônibus com bancos. Com bancos, tá? Já avisei. É melhor. Eu também acho. Viu? Tudo organizado, é? Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila pra entrar. Gente empurrando e fura fila e tudo mais. Papai, me diga que jogo é esse? É isso. É como que jogo é? É o jogo certo do jogo... O jogo da... Nós estamos... Nós somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Depois tem os homens aqui, as mulheres pra lá. E depois tem os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se um deles errar, vai embora pra casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. Diz pra mim que prêmio é... É, o primeiro prêmio, eu já disse. É um belo tanque. Mas eu já tenho um tanque. Não, mas é um tanque de verdade, novo, novo. De verdade? Sim, eu não queria te contar. Du, du, in Maragaxes. Onde vai o time? Outro time, é tudo organizado. Tchau, tio. Tchau. Por quê? Porque o ator que faz A Vida é Bela é a cara do meu pai. Bom motivo. Eu nunca fui um cara que demonstrou muito carinho pelas pessoas que eu gosto, entendeu? Sempre. Então, dava pra perceber no Dollars, porque eu vivo xingando, zoando todo mundo. Mas a verdade é que, tipo, naquela época eu tava meio brigado com meu pai e eu assisti o filme, tipo, eu era uma criança ainda, mas eu fiquei muito emocionado e depois disso eu comecei a pensar, pô, e como é que vai ser se eu não, quando eu não tiver o meu pai, quando eu não tiver a minha mãe, meu pai perto de mim? Tanto que agora eu tô sentindo isso na pele, porque eu tô longe de todo mundo, tô longe até do Dollars. E esse filme mudou minha vida porque ele mostrou que você, às vezes você, parando pra pensar, você não dá tanto amor pras pessoas que você, que são importantes pra você, e você acha que só por você saber que você ama elas é o bastante, e isso não é necessariamente o suficiente. Você precisa demonstrar pras pessoas que você ama elas. Uhum. E eu não te amo, Caco. Ah, tá. Pra quem não conhece A Vida Bela, é um filme mega lindo, que conta a história de um pai judeu que ele tem que ficar alegrando o filho dele no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Mais ou menos, mais ou menos. A história é uma mega sinopse resumida. Você dá uma sinopse resumida a caralha, né? A mas caralha, total. Posso dar uma decente? Tá, por favor. A Vida Bela conta a história de um casal de judeus com um filho e uma filha. Eles vão para um campo de concentração no começo da guerra, se eu não me engano. E o pai, ele acha que o filho dele não aguenta o terror que é o campo de concentração. E aí ele começa a fingir que, na verdade, aquilo tudo é um camping de jogos. E ele vai criando jogos de brincadeira junto com o filho para que ele engane o filho, pensando que, na verdade, aquilo não é o terror que ele aparenta ser. E aí, no final da história, ele teria que ganhar, se ele se comportasse bem, se conseguisse fazer as brincadeiras certas e ganhando os pontos, ele poderia ganhar um tanque no final da guerra. E posso contar o final? Esse filme é de quando? De 70 e pouco? Não, deixa as pessoas assistirem. Beleza, então. Quem não assistiu, então, por favor, A Vida é Bela. Filme de 97. É um filme que faz você chorar. Você pode ser o cara mais duro de todo o universo, você vai chorar vendo esse filme. A trilha sonora é muito linda desse filme, cara. A trilha sonora é linda. Ele tem uma pegada, tipo, mesmo sendo um horror a história, tem umas pegadas engraçadas, tem partes que você, tipo, tem partes que você percebe que tá todo mundo fudido, que o pai dele tá na merda, e o pai dele não, tipo, em momentos que não tem esperança mais, e mesmo assim, ele vê que o filho dele tá olhando pra ele, e ele faz uma cara feliz, ele começa a brincar, ele finge que aquilo ali é uma brincadeira, é um camping, ele faz de tudo pro filho dele não perceber o horror onde ele tava. Uhum. E aquilo ali mostra o quanto os pais, quantas pessoas, o quanto você pode fazer pra uma pessoa que você ama. O desafio que você faz pra uma pessoa que você pode amar de verdade. Tá aí, valeu, Alex. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora, o cacete. Agora com o João Cravinho, senhor que chegou como convidado e ficou também. Sim. Nosso querido Black Block. João, qual obra mudou sua vida? Ah, mano, na real tem acho que 3 obras assim que foram absurdas. Você pode citar, mas destaca uma em especial. Eu acho que em especial o Cowboy Bebop. Hiru neto wa yūga da na. Ii yume mita ze. Ah, sore wa kekkou. じゃあその続きでもビバップに戻ってゆっくり見てくれ。今回は俺も諦めた。奴を捕まえるのは無理だ。叶うわけないわな。アシモフは組織を逃げ出すときにあるものを持ち出したんだ。組織の資金源となってた非合法目薬の中でもとびきりの上物だ。そいつは全部持って逃げたもんだから連中は大騒ぎよ。捕まえようにも死人ばっか増えちまう。 Como ele, quer dizer, foi na verdade foi dali que eu percebi que anime era uma forma de arte assim que podia mudar. Porque na verdade, inclusive o intuito da banda que eles usaram para fazer as músicas do anime, uhum. eles tinham o intuito de fazer um jazz diferente, né? E o anime, ele vem com esse intuito, ele vem com o intuito de fazer uma coisa que fazia sempre de uma maneira diferente. Então ele conta uma história que são várias histórias, mas que no final criam uma história final, assim, criam uma história única. E eu achei isso genial do Cowboy Bebop. E na verdade foi o Cowboy Bebop que me fez ver vários outros animes, etc, e me interessar mesmo. É verdade, porque antes da gente ver Cowboy Bebop, anime era coisa de criança, né? Era tipo, sim. ver porrada, ver sangue, era aquele shonen normal. É, Dragon Ball, sei lá, Cavaleiro, Shurato Reshura. Cowboy Bebop é muito foda, é absurdo. Ah, é muito bom, cara, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop é um dos animes que todo mundo devia assistir junto com, sei lá, Akira. Sim, com certeza. Cowboy Bebop é do Studio Sunrise, né? Que é fodão. E quais são os outros que você falou que também marcaram? Ah, o que marcou foi Tengen Toppa. Tengen Toppa. O Luigi achou que você escolheu Tengen Toppa. Eu achei que eu escolhi Tengen Toppa. Não, Tengen Toppa é outro que é absurdo. É muito bom também. Mas eu acho que o Tengen Toppa é diferente. Porque, sei lá, pra mim o Cowboy Bebop é muito maior, é muito... Ah, ele é grandioso de uma maneira diferente. O Tengen Toppa, ele tem aquele negócio de sempre ir pra frente, etc, que eu acho muito legal. Uhum. Tipo, da onde eles saem, pra onde eles vão. É, nunca desacreditando, eu achei legal. Mas o Tengen Toppa também tem um pouco disso, não tem? Tem. Então. Não, o Tengen Toppa tem muito disso, o Tengen Toppa é isso. Então. Mas é, por exemplo, não é tão grande igual o Bebop, quanto, por exemplo, no sentido de das referências que faz. Então, o Bebop, ele faz referência, assim, a coisa pra caralho. Ele faz referência a músicas de bandas famosas, faz referência a outros filmes, ele faz referência a várias outras coisas. Eu acho isso muito legal, o Bebop, ele constitui uma obra que é muito grande. E o terceiro? O terceiro, eu sempre fico meio com dúvida, assim. Tem o Offspring, que é muito legal. Ele tem um monte, cara. Eu tenho um monte, mano. O Offspring é muito foda, e tem um livro que é... Puta, qual que é o nome dessa porra, mano? Ainda bem que ele marcou muito você. Quem marcou muito? O livro que você não lembra o nome. Não, marcou pra caralho. Martimund. É que é nome velho, de outra língua. Foi o primeiro livro que eu li, depois desse livro eu não parei de ler. E Amigo, fica onde nisso aí? Amigo nem fica. É isso aí, Vião. Valeu, cara. In your position, set. Dona Yu. Senhora é uma das primeiras que eu trouxe, se não a primeira, quer dizer, a primeira foi o Paulo, mas de mim, primeira... realmente, a primeira foi a senhora. É. Se sente emocionado com esses 2 anos de Dollar Cash? É. Ela pega e fala, não. Não. Mas, na verdade, eu me sinto meio que emocionado. Quando você entrou, você acreditaria que iria durar 2 anos? Não. Não, nem eu. Eu não pensei que ia durar 2 dias, porque o Paulo não me ajudava. Desde o início a gente começou. Lá no começo o Paulo nunca me ajudou. Tudo bem. É, o Paulo. É rápido e direto, Yuki. Qual obra mudou a sua vida? Inuyasha. Ah, ei! Você está bem? O que é isso? Essas orelhas não são humanas. Vou ter que pegar nelas. Posso ficar perdendo tempo com isso? O que você está fazendo aí? Ei, espera um pouco! Por que vocês me amarraram? É uma menina usando um kimono estranho. Será que ela é estrangeira? Vamos ter outra guerra? Na época do plantio. Mas nós já estamos quase sem mão de obra. Vai ver que essa menina é uma raposa disfarçada. Isso seria muito melhor do que uma guerra, você não acha? Isso é preocupante. Que estranho. Temos que fazer todos algum... usam rabos que de cavalo. O que podemos fazer? Mas que lugar é esse? Abram alas! A sacerdotisa Kaede chegou! Ai, lá vem outra maluca. Como estava na floresta do Inuyasha, pensei que fosse um fantasma ou um monstro. Talvez ela seja uma espiã de um país estrangeiro. Não há razão para atacar esse vilarejo. Mal estamos conseguindo sobreviver com o que temos. quê? Porque esse é um motivo meio infantil, mas o povo tem que entender que eu tinha 6 anos quando eu conheci Inuyasha. O que que aconteceu? Antigamente passava na Band. Eu lembro que eu não tinha Band em casa e eu ia assistir. Era na Globo? Não, passava na Band. Inuyasha era na Band? Inuyasha era na Globo. Não, tinha... Teve uma época que passava... Acho que era na Band ou em outro canal que era não tinha na Globo. De casa. Era na Globo. Não, não era. Não, eu não assistia na Globo porque não dava tempo, eu tava no colégio. Acho que era Bandeirantes. Era Band, aí a Wikipedia acabou de me desmentir. Então, aí eu não tinha esse canal em casa. E o que que eu fazia? Eu ia na casa da minha madrinha assistir Inuyasha. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo Inuyasha com 6 anos de idade. Como diz o Luigi, o Yokai viadinho. Sabe por quê? Que eu me apaixonei por ele, assim, tipo... Por causa das orelhinhas. Bom motivo. É um bom motivo. E o pior, eu todo desenho que eu tentava fazer depois saía com orelhinhas. Iguais as do Inuyasha. É por, daí... é por isso que você conta aquela história que no evento você pediu as orelhinhas do Inuyasha? Eu sou apaixonada por orelhinhas. Se você vê bem que Dog Days foi uma bosta. Então você curte o Mickey pra porra. O Mickey é legal. O capacete da Celt. Claro. O capacete da Celt tem orelhas. Eu queria um. Se um dia eu comprar uma moto, eu vou comprar um capacete igual aquele. Então, Inuyasha que é um dos maiores animes que passou aqui na televisão brasileira, né? Uhum. Anime, mangá escrito por Dona Rumiko Takahashi, a criança bela, que não tem nada de bela. Que é pra porra. É, e ainda tem os mangás aqui que eu fui comprando, assim, tipo, do Inuyasha. Que não tem chance de relançamento por hora. Eu quero acabar com a esperança de vocês, queridos ouvintes. Ah, droga. Queridos ouvintes, Eiyuki. Eiyuki, sim. É isso aí, Yuki. Obrigado, Inuyasha. De nada. Tchau. Tchau, tchau. E aí, Kako Ramone? Qual é a obra da sua vida? Fui o último, cara, fui o último. Quem diria, né? É, não, entendi. Eu fiz um sorteio e meu nome foi o último. Não, o pior que foi. Foi mesmo? Então, o pior que meu nome foi o último. Então tá bom, né? Vamos lá. Tá bom, né? Vamos lá. É, uma obra que eu poderia falar que mudou minha vida seria o Harry Potter, né? Porque... Já contei aquela história quando eu era pequeno, Harry, Ron e Hermione eram meus amigos, mas a Sarah já escolheu o Harry Potter. E porque a obra que eu vou falar agora, ela me marcou mais velho, né? Ele é um filme recente, que eu queria ter assistido antes, eu queria que ele tivesse saído antes. Porque ele me fez enxergar coisas hoje que eu queria ter enxergado num passado. O filme é As Vantagens de Ser Invisível. Patrick, eu tenho que falar com você. O Charlie me contou que o melhor amigo dele se matou. Sei lá, Patrick, eu acho que ele não tem nenhum amigo. Ei, atenção! Todos aqui. Todo mundo. Vamos brindar ao Charlie. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. É só um brinde ao novo amigo. Você vê coisas e as entende. Você fica na sua. No que foi? Tá tudo bem? Não pensei que alguém reparasse em mim. Bom, a gente não sabia que ainda sobrou alguém legal pra conhecer. Então, vamos lá. Todo mundo. Ao Charlie. Ao Charlie. Bem-vindo à Turma dos Deslocados. Com a Emma Watson, né? Com Emma Watson, sim. E o menino do Percy Jackson. Sim, esqueci o nome dele. Nunca soube. Nem esqueci, eu nunca soube. Eu nem quero lembrar, né? Pra mim, ele é o Percy Jackson. Aí, o que rola? No filme, o personagem do menino do Percy Jackson, que é o principal, o Charlie, ele é um garoto que ele passou por um trauma muito grande na infância dele, né? Que a pessoa que ele mais gostava, que era a tia dele, morreu. E o melhor amigo dele se matou com um tiro na cabeça. E ele sempre foi uma criança... Assim, ele começou a ter vários problemas no ensino médio. E ele meio que não falava com ninguém, né? Ele não tinha amigos. Uhum. E assim, eu nunca levei muitos amigos, assim, do ensino. Por exemplo, no ensino médio, sei lá, com 4 pessoas, 5 pessoas é muito. É, eu, por exemplo, não tenho Então, eu não tenho nenhuma amizade com ninguém nesse momento. Então, eu nunca fui uma pessoa que... E tem uma parada dele também, assim, o professor fez uma pergunta lá e ele escreveu no caderno, porque ele não tinha coragem de levantar a mão e responder. Eu também passo por isso às vezes. E tem o terceiro, que assim, aí ele conhece a Emma Watson, o meu irmão dela, o Patrick, que ele é gay. É o Paulo, né? Que é o Paulo, seria o Paulo, sim, só falta achar a Emma Watson, tirando isso, tá beleza. Aí, assim, e eles começam a mostrar pro Charlie como a vida pode ser melhor, tá ligado? O Dollars, em si, seria os meus amigos, porque com vocês são as pessoas que eu mais falo, tá ligado? É. Querendo ou não. Sou obrigado, mas ainda são as pessoas que eu mais falo. Pela puta. Que nem diz o Azaghal, trabalho, né? E eu sou uma pessoa muito chorona com o filme. Se eu gosto muito do filme, eu choro, não tenho problema nenhum com isso. Eu também. E eu chorei muito com a Fantasia Invisível, cara. Muito, muito, muito. De quando ele contou que o amigo dele se matou. De quando eles fizeram um discurso falando que ele podia ser um amigo de verdade. A cena que a Emma Watson vai pra traseira da picape e ela finge que tá voando no túnel e tá bombando Heroes do David Bowie. Eu adoro aquela música, eu adoro David Bowie. E cara, o filme é foda pra caralho. Eu não li o livro, o Abraão falou pra mim que o livro é uma merda. Eu até achei meio estranho o livro ser uma merda, porque o roteirista do filme é o escritor do livro. Uhum. Então o diretor. Mas ele viu que ele errou. Então o diretor fez um milagre. O Abraão falou que o livro é mó putaria do cacete, ao menos no filme não tem isso. Porque tem a Emma Watson, né? Não tinha como ter putaria pra cacete. Então, a personagem da Emma Watson não mostra, mas ela fala do passado dela. Quando ela era uma caloura na escola, os veteranos embebedavam ela pra pegar ela. Ah, tá. Mas ela conta isso. Eu não sei se no livro tem, né? Se no livro ele descreve, mas ela conta isso pro Charlie. Por exemplo, ela conta que o primeiro. Ela pergunta, né, se ele já tinha beijado uma garota, ele fala que não. Aí ela pega e fala. Aí ele pega e pergunta. E com quem foi seu primeiro beijo? Ela falou, o nome do cara era Bob, não sei o que, ele frequentava muito minha casa. Ele pegou e perguntou, era seu namorado? Ela, não, era o patrão do meu pai. Eita. Então assim, o filme ele tem cheio dessas cargas, tá ligado? Tipo, o Patrick, ele é apaixonado por um garoto e o pai dele é homofóbico. E o pai dele pega os dois juntos e dá uma porrada no cara, tá ligado? Então assim, o filme é cheio dessas coisas. E assim, era um filme que eu queria ter visto antes. Porque ele vive uma coisa que eu mais ou menos vivi, e ele teve coragem, quer dizer, ele não teve coragem de ir à frente porque a Emma Watson ajudou ele. Mas ele, se bem que partiu muito dele, mas ele teve coragem de fazer uma coisa e ele saiu ganhando. E eu não tive e eu perdi. Que foi? Eu não quero contar. Oh. Desculpa, mas eu não quero contar, pessoas. Deve ser mulher. Não, é um homem. É um homem? Era o Paulo, não, mentira. Não, mentira. Eu gostei da surpresa do Luiz. Não, não era. É isso, cara. O filme é lindo, cara. E tem uma trilha sonora. Eu tenho a trilha sonora inteira no meu celular. Eu me sinto nos anos 50, mas eu tenho a trilha sonora inteira. Com certeza você vai botar no cast inteiro. Só na minha parte. Agora tá tocando David Bowie. Se a música não acabou ainda, porque se ela acabou, já tá tocando outra. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa comemoração de aniversário. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho mais de cada membro do Dollars. E é isso aí. 2 anos, rumo ao terceiro. Uhul! Nem eu esperava que chegaria a tanto. Rumo ao terceiro. Isso aí. Então é nóis. Até semana que vem com um novo cast. Ou não. Ou não. Tchau. We'll be right back. Isso é tudo, pessoal.